Eu sei, meu bem querido, que um dia vai faltar a luz e vou perder o pé no coração. Não há perda maior. Eu sei que vou chorar. Não sei se isso é amor. Não sei se isso é perdão. Não há perda maior. Eu sei que vou chorar. Não sei se isso é amor. Não sei se isso é perdão. Eu sei que a vida tem um rio para navegar. Barquinho vai e vem, e a gente sabe lá. A saudade é a foz, depois é tanto mar, e só ficamos nós, os dois ao Deus dará. A saudade é a foz, depois é tanto mar, e só ficamos nós, os dois ao Deus dará. Mas sei, meu bem querido, que perto do final alguém vai prometer sarar a nossa dor. Só quero a tua mão, depois sou imortal. Se não é só perdão, só pode ser amor. Só quero a tua mão, depois sou imortal. Se não é só perdão, só pode ser amor. Só quero a tua mão, depois sou imortal. Se não é só perdão, só pode ser amor.